tema nosso dessa tarde, então, é a mídia e o comportamento humano. A palavra mídia a gente ouve seguidamente, está em todo lugar. E o que, que significa mídia? A mídia nada mais é do que os meios de comunicação em massa. São os canais de comunicação, como a gente costuma dizer. São eles, jornais, revistas, livros, televisão, teatro, cinema, rádio, telefone, internet, nos últimos tempos. São todos canais de comunicação em massa, que chegam e alcançam um grande número de pessoas. E a questão que se propõe hoje é a influência dessa mídia no comportamento de cada um de nós. Até onde existe influência e até onde existe informação. Então fica a sugestão para a gente poder analisar o quanto nós estamos permitindo uma ou outra dessas situações. A mídia, como foi dito, então, através desses canais, ela se baseia através de um processo de comunicação, um processo que nós fazemos todos os dias, mas que a gente, às vezes, não compreende como é que ele acontece. Para haver comunicação, tem que haver um emissor e um receptor. É o que a gente está fazendo aqui agora. E a comunicação é o veículo que está indo. Só que, para que haja comunicação, o receptor, aquela pessoa que está ouvindo ou que está vendo, ela precisa entender essa mensagem. Senão, não acontece. E os meios de comunicação que a gente tem ao nosso redor, eles, ao longo dos tempos, eles chegaram a um ponto de muito estudo, de nos atingir de uma maneira bastante profunda, através da comunicação que eles estão nos passando. A gente pode ver que, frequentemente, jornais, revistas, televisão, que são alguns dos meios que a gente mais acessa, eles mudam a forma de apresentação deles, que é para poder chegar com mais facilidade até nós, ou até o público que eles desejam atingir. A gente, às vezes, não percebe isso. A gente está tão envolvido com as nossas coisas que acaba não percebendo essas intenções. E a questão, então, que a gente até colocou, é informação ou é manipulação? O que esse efeito da mídia sobre a população? A gente vai ver, através de um estudo americano, ele nos diz que o Brasil é o segundo país que mais assiste televisão no mundo, né? Segundo país. Isso é uma questão cultural, é uma característica nossa, da nossa população, através dos nossos valores. E em cima dessa mesma pesquisa, ela começou porque eles queriam entender o porquê de tanta novela no nosso dia a dia. Se a gente pegar uma emissora só, ela tem 4, 5, até 6 novelas diárias. Então, qual é o motivo dessa programação chegar até nós? De novo, é informação ou é manipulação? Tudo depende do nosso senso crítico, do que nós estamos procurando, da maneira como nós estamos nos posicionando frente a essas informações que chegam. Porque a gente não pode dizer que o canal é ruim. Não é a televisão que é ruim. O que é ruim é a intenção que existe por trás da informação que está vindo para nós. E essa informação, ela, como eu disse antes, através de muito estudo, eles aprenderam a, muitas vezes, a passar essa informação não pelo canal visual ou auditivo que a gente tem. Ele entra em nós de uma forma bastante subconsciente. Fica gravado dentro de nós esses meios que a mídia nos coloca. Existem já diversos estudos sobre isso, Brasil, exterior, qualquer lugar, da maneira como é colocado e qual o objetivo dessas informações. A gente percebe, se a gente ficar em casa, sentado na frente da televisão assistindo um programa, se a gente conseguisse ter uma câmera no sentido oposto, nos filmando, para ver a nossa reação perante aquela mensagem que está vindo. A gente reage emocionalmente, a gente reage. Tem várias pessoas que dão boa noite para o apresentador do telejornal. Tem pessoas que brigam com um filme no momento de alguma ação de violência, se posicionam como se pudessem interferir naquela ação que a gente sabe que é uma fantasia, mas a gente inconscientemente está reagindo com isso tudo. Então essa reação, ela fica guardada dentro de nós e a gente leva isso no nosso depois. Quando a gente sai de casa, a gente assume algumas posturas inconscientes em cima daquilo que a gente colocou para dentro. A gente usa sempre o exemplo da televisão, que é o mais comum. Mas hoje tem a internet, que tu entra numa página da internet e daqui a um pouco já pula uma outra informação dentro daquela página para que tu vá atrás, vá abrindo e vai te levando por alguns caminhos que não era a tua intenção inicial, mas que pela nossa invigilância, a gente poderia dizer, a gente vai indo, assim como através da televisão, através do programa de rádio, através do filme no cinema, através do jornal. Pega o jornal, ele tem lá bem grande lá as manchetes. A manchete serve para a gente abrir o jornal e procurar aquela notícia. E quais são as manchetes que o jornal coloca na primeira página? Depende da intenção deles. A gente sabe que muitas vezes uma notícia publicada nessa mídia, ela gera uma repercussão muito grande. E que muitas vezes o desmentido daquela notícia não consegue alcançar a mesma proporção que a notícia alcançou. É a questão da gente, então, ir percebendo, né, de que lado a gente está se posicionando. E nessa interação nossa com esses meios, nós aqui todos somos adultos. E mesmo caindo nessas armadilhas, nós já temos uma formação psicológica até, cultural. Nós já temos um amadurecimento da nossa personalidade. Mas e as crianças que estão expostas a tudo isso todos os dias? O que elas estão percebendo? Naquele exemplo que eu citei antes do filme, a gente sabe que a gente reage, mesmo sabendo que aquilo tudo é uma fantasia, é uma ilusão que está sendo passada. Mas o nosso cérebro, às vezes, não consegue fazer essa diferenciação. Essa mensagem que chega, ela fica armazenada em nós. E a gente repete. Então, essas questões, elas servem mais uma vez para a gente refletir do que nós estamos buscando. Como eu disse, o canal não é ruim. Há décadas atrás, a gente pegava a televisão, a gente tinha 3 canais para assistir. Só 3. Hoje a gente tem mais de 100. Com a maior diversidade de programação possível. Por que a gente escolhe determinado canal, determinado programa? Somos nós que escolhemos. Eles não estão, de uma certa forma, nos impondo. Somos nós que escolhemos. Então nós temos que perceber por que nós fazemos tais escolhas. Porque a gente tem a tendência de ser vítima, de achar que tudo que vem para nós deve vir de maneira correta. Mas, na verdade, nós fazemos parte de uma sociedade, de um grupo, e nós alimentamos isso. Como eu disse, as emissoras, elas vão mudando constantemente a programação delas para nos alcançar. Porque nós respondemos a esses estímulos. Então a gente às vezes diz assim, mas não tem nada que presta. Então a gente desliga. Mas a gente não desliga, a gente continua. E se não tem nada que presta, é porque nós estamos servindo de base para isso. Não é eu, não é ele, não é ela, mas nós como conjunto. A gente é muito passivo ainda. E nós temos um papel determinante, não só na nossa vida, mas no grupo que a gente pertence. A gente já falou outro dia que existe um espaço. Se esse espaço não é ocupado por uma coisa boa, automaticamente alguma coisa que não é boa se instala. Isso acontece dentro de nós. Não é nas coisas apenas que nós fazemos, mas dentro de nós. Se nós não cultivamos as virtudes, os vícios se alastram. Eles ganham terreno pela nossa invigilância, pela nossa, por nós não querermos, a palavra seria essa, não querermos fazer diferente. A gente ainda se contenta e gosta das coisas que nós fazemos. Então, por isso que nós não conseguimos mudar, é porque nós não, realmente não queremos. Existe uma série de informações. Através dessas mesmas mídias, existem um monte de coisas boas para a gente consumir, para a gente alimentar. Cabe a gente escolher. Então, esse papel da mídia no comportamento, a gente fica sempre naquele dilema. Quem está alimentando quem? É um conjunto, né? Um círculo. Um alimenta o outro e por isso que é como é. Ela é uma resposta aos nossos anseios. E ela se movimenta nesse sentido, buscando sempre, através dessas intenções, como foi dito, os objetivos também que existem por trás. Muito importante a gente observar, então, a questão emocional nossa perante isso e a questão do subconsciente. Estarmos atentos às mensagens que estão querendo nos passar. Eu até anotei aqui. Ela cria comportamentos e incita o consumo, o sexo, a violência e as banalidades. E está formando ideias e uma moral nova a cada tempo. Nós sabemos de tudo isso, nós percebemos, mas a gente acaba achando, por tanta repetição, que é normal e é natural. Mas pode ser, de repente, para nós, mas talvez a gente não queira isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós não queremos que eles tenham um futuro que seja pior do que o nosso. Nós queremos sempre coisas boas para eles. Então nós temos que ser mais ativos, mais participativos.